Há 14 dias, a paciente Márcia Marta Hang está hospitalizada no Hospital de Gaspar e nas últimas 24 horas foi entubada e está aguardando a regulação para uma vaga de UTI em qualquer cidade do estado de Santa Catarina. Muitas notícias estão circulando pela cidade, muitos comentários em redes sociais. Vamos conversar com a família da Márcia Marta Hang, que está hospitalizada aqui em Gaspar, no hospital, à espera de uma regulação de uma vaga de UTI. Vamos conversar com o Davi Moreira, que é genro da paciente. Davi, o que aconteceu com a sua sogra, há quanto tempo ela está aqui no hospital? A princípio ela veio com pneumonia, eles disseram que era pneumonia, aí eles trataram ela e mandaram para casa. Chegou em casa, ela passou mal, trouxe de novo, aí resolveram internar. De pneumonia falaram que era arritmia. Aí já pedimos para eles transferir ela e eles disseram: não, a gente consegue tratar aqui, os equipamentos que a gente tem aqui é os mesmos que tem nos outros hospitais, mas aqui não tem nada de equipamento bom. Aí foi, ela até andou um pouco, aí começou a piorar e eles todo dia descendo para fazer raio-x e não viram que essa infecção se tornou generalizada. Aí nós estamos desde ontem ali, daí tem que botar no sistema para tentar achar lugar para transferir. Quando eles viram que estava feio, eles tentaram transferir, eles estão tentando transferir, porque está feio mesmo o caso dela, está lá toda entubada, não fala, não está gelada. Não... Aí teve até negligência de tu chegar no quarto e ter remédio da paciente do lado trocado no negócio dela, que eu tenho engatado na veia dela, que eu tenho foto aqui, tenho foto do remédio trocado. Imagina se fosse, daí eles falaram que era um soro. Imagina se fosse um remédio forte. Davi, que idade tem sua sogra? 57. Ela já sofreu com esse problema há muito tempo? Não tinha nada. Tipo, chegou aqui e até teve bastante casos assim que deu pra ver aqui, que chamaram num dia a ambulância pra levar pessoas que faleceu aqui e daí mandaram a ambulância no outro dia. Fazia meia hora que a pessoa tinha morrido, a ambulância chegou. Até o cara da ambulância ficou até sem graça, sabe? Porque não sabia o que falar, sabe? Você e sua esposa e os familiares estão praticamente desesperados aguardando essa solução. Estamos desesperados porque não tem ninguém resolve nada. Uma hora dizem que é uma coisa, outra hora dizem que era outra. Até conseguiram duas vezes em Videira pra transferir ela e ligaram pra lá e foi cancelado. Não dá para entender. Se conseguiram a vaga lá, por que não transferiram? E para esclarecermos sobre essa situação, vamos conversar agora com o diretor do Hospital de Gaspar, Elson Marçon Júnior. Diretor, o que está acontecendo com essa paciente já internada há 14 dias aqui no hospital? Importante esclarecer que ela está recebendo todos os cuidados do hospital e ela está internada recebendo cuidados da parte médica. Com relação a diagnóstico e parte clínica, está tendo toda a atenção. Ela, ontem à noite ela precisou de cuidados mais intensivos e encontra-se na sala de emergência para aguardando uma vaga de UTI. Foi solicitada a vaga para a Central de Leitos, que é a central do Estado que regula todas as vagas de UTI do Estado. Importante lembrar, o hospital já solicitou essa vaga de UTI e que a Central de Leitos é que regula e determina e libera as vagas de UTI para transferência hospitalar. Diretor, as pessoas ficam comentando porque nós temos aqui 3 ou 4 cidades na região que tem UTI, mas essa regulação parte do Estado. É a Central de Leitos, que é a central de regulação, que tem os médicos reguladores, que procuram as vagas na UTI disponíveis, que são informadas pelos hospitais, para que possam disponibilizar não só para o Hospital de Gaspar, para todos os hospitais da região. E essa paciente já está para ser a primeira ser chamada assim que liberar uma vaga em qualquer UTI do Estado? Está aguardando na Central de Leitos. Assim que a gente receber a notícia da Central de Leitos, a gente entra em contato com o hospital que eles disponibilizarem a vaga para fazer a transferência. Essa situação acontece sempre aqui no hospital, de os pacientes precisarem de UTI ter essa dificuldade do Estado encontrar uma vaga? Exatamente, é porque são poucas vagas de UTI na nossa região e a gente enfrenta essa dificuldade sempre, não só o Hospital de Gaspar, mas qualquer hospital da região que necessite, que não tenha UTI, necessite de transferência para cuidados intensivos de um paciente, tem que informar a Central de Leitos, tem que solicitar essa vaga para a Central de Leitos, que vai regular e vai encontrar a vaga, vai disponibilizar, e a partir daí o hospital faz o trâmite da transferência junto ao hospital e ao SAMU. Diretor, essa paciente que já está entubada, ela está sendo acompanhada diretamente com um médico? Sim, ela tem um médico assistente, ela encontra-se na sala de emergência e está sendo acompanhada diretamente. Assim que liberar uma vaga, ela será transferida imediatamente? Exatamente, aí é feita a regulação dela através do SAMU, e assim que a gente tiver essa condição da vaga, é feita os trâmites junto ao hospital de destino. Do Hospital de Gaspar, falando sobre a paciente Márcia Marta Hang, que está internada há 14 dias e entubada há 24 horas à espera de uma vaga em uma UTI. Gil Dias para a Rádio Sentinela.